Próxima estação, Sacomã. Desembarque pelo lado direito. Não vou dar minha brisa. Eu não vou deixar, tô blindada de tudo. Kika no coquique, mais bravo da cena. Cê toca moção no beat sem problema. Ousadia, sabe os mais brabo é periferia. Que é uma noite incrível, me liga. Embalando os pivete, as tia. Progressinho, só ideia de mil grau. Perreque é pra quem tem tempo, pra quem invejoso passa mal. Vão ter que se acostumar, porque pra mim tá natural. Viver muito como um rei, flores caras no quintal. Ah, pode eu sair de cima, só não vem quebrar o clima. Sábado tô no Elipa, domingueira no Sambia. Se não gosta da sua vida, eu não posso fazer nada. Se a feiura no espelho é algo que te maltrata. Porque eu tô tranquila, tô tranquila, tô tranquila. Eu tô tranquila, tô tranquila, tô tranquila. Bonita, gostosa, me banca, sou eu. Tô tranquila, tô tranquila, tô tranquila. Eu tô tranquila, tô tranquila, tô tranquila. Bonita, gostosa, me banca, sou foda. Eu sou a mesma fita com quem é a mesma fita. Gente interesseira e hipócrita me irrita. Odeio quem finge, de louco só fuja. Ou fode eu sai de cima, só não vem quebrar o clima. Sábado tô no Elipa, domingueira no Sambia. Se não gosta da sua vida, eu não posso fazer nada. Se a feiura no espelho é algo que te maltrata. Porque eu tô tranquila, tô tranquila, tô tranquila. Eu tô tranquila, tô tranquila, tô tranquila. Bonita, gostosa, me banca, sou foda. Mas vamos.